Como o corvo sobrevoa a carne seca, os vermes tão na febre, na sede de enquadrar os moleque. Bruxa tá solto, então se liga, corujão na toca. Se é sexta, 13, gato preto, atravessar é roça. 13 no pente, mal na mente, passe sem ternura. Cena do louco, agora é doce ou travessura. Castela pura, não circuito ou bolina quina. No sobe e desce, os pedrita que é criptonita. Pivete vem na sede, o mascarado esconde o medo. Seco pra enquadrar os doce, mas armando é de brinquedo. Dispara besouro sem asa, por espatifa, coringa, circuito, tambor, giro, varou a farda cinza. É noite de Halloween, o Zeke tá na estiga. Em prato que bota o terror de canela seca na cinta. Eu sou travessura, passa grana ou morre. Os bonecos assassino da vida, que é logo a senha do cofre. De blazer vem os abutres, um blaze pros mamute. Que com os mafos na mente, sai com a faca de dois gumes. É doce vingança, os corvos planeja. Lobos famintos uivando em noite de lua cheia. A carruagem sem destino, nós atravessa na bala de prata. O carrossel da morte às vezes vem pela culata. A sexta 3 aqui se baseia no 1533, onde os coiotes nas lojinhas é a bola da vez. Faz, dá o doce ou cai na bala. O estranho vai comer se ninguém comer lá em casa. Às vezes são essas consequências que me leva. Inspiração letal, CTS, os monstros que não mordeu a maçã da vida. Na quebrada, os heróis na sede. Só os maloqueiros com os revólver, o bang é esse. E na madrugada, é doce ou travessura? Bem que avisei, é doce ou travessura? Então sustenta, é doce ou travessura? Puf, já é. Doce travessura. Vixe, tela lavando que eles estão no corre daquele modelo. Conversa rasteira no escuro, tem branco com olhos vermelhos, com por feito os dedos tipo gato preto. Fechei as portas e manda avisa lá que o terror do pia tá solto na city com ponto e pronto pra buscar. Desacredita, meus olhos vermelhos piscotavam ali num instante, desapareci. Quando vira aquilo mais tarde, eu também capital luxando. Se liga o pivete que cê desprezava, fechava o vidro na cara lá no farol. Não mais vendendo água e bala. Dá um tela no naipe, curte em volta de assim. All e 30 lead aqui, dei nos Reebok, hoje é pop pra nós sim. Sexta-feira 13, pente não calça 13. 12 no pente, o na agulha fecha com citron, buscava é treta. Se é nós que tá na rua, mexe agora, seguro. Inspiração letal, CTS, hoje é só travessura. Halloween do crime, uns monstros de pistola na cinta. As balas cravam na cara, os cavalos monstro na fita. No VDM, no corredor, por amor cega ao pé da letra. Doce ou travessura, cuidado pra não perder a cabeça. Serial killer quer me ver na carruagem de abóbora. No Halloween do crime, a presa é urubu, pé de boss. Tem leque de knife, com fome de Jason. Tem truck debaixo da cama, procura do brinquedo no caldeirão dos bruxos. A carne de pato é macia, água benta, crucifixo. Não vai tirar os leques da ira. Sangue suga, chupa cabra, chupa essa manga. Engole o caroço inteiro e trava a garganta. Na bala de prata ou na flecha, uma porção de cianureto. Tipo Lancelote cavando a estaca no seu peito. Toque, toque. Quem que é? Doce ou travessura? Hoje não. Então morre, fila da puta. Na quebrada, os heróis na sede. Só os maloqueiros com os revólver, o bang é esse. E na madruga, é doce ou travessura? Bem que avisei, é doce ou travessura? Então sustenta, é doce ou travessura? Puf, já é, é doce ou travessura? Thank you.